essa visão. É você estral, faz calor, eu sou negão. Onde eu tô bem, onde eu tô legal. Meu pack, meu vinho na mão. Quando é um filhinho floral, no natural, só nativo na sessão. Cabelo na placa, ela taca, ela taca, ela taca. O sol me rege, não se engane, não. Ando pro selvagem, sugar dead, não mano. Bate só vale no auge. Amanhã eu vou tá longe. Isso é sobre coragem. Lembra o que a coroa disse? Não se compare, não. Os leque aqui fui no beat. É tradição, eu já disse. Forta, forte é que nós resiste. Forte que apoia o regime. Forta, o barraco mais humilde. Pra quem dá fuga da blitz. Forta, favela, camisa de time. 8-5 é nequim. Blancos me querem grande pra ter paz pro brinda. Negros não me querem grande, me querem humilde. Eu me vendo longe, eu me vejo livre. Uma guerra pra ficar rico, uma década pra ficar livre. Livre sobre mente livre, seus fins, os livros. Homens justificam seus fins, crucificam seus cristos. Encare isso, não sou sua big boy. Rico, eu te escrevo isso, eu sou a voz. Que me lembra o quanto eu tô rico. Os leques aqui fluem no beat, é tradição, eu já disse. Forta, forte é que nós resiste. Forte que apoia o regime. Forta, pros barracos mais humilde. Pra quem dá fuga na blitz. Forta, favela, camisa de time. 8-5 é the king. Os leques aqui fluem no beat.